Vem pra cá adorar o Senhor Jesus de uma forma bem diferente e bem envolvente. Adore o Senhor de todo o seu coração. Eu quero é dançar, pois na presença do Senhor eu me divirto sem parar. Eu quero é sorrir, pois a alegria do Senhor está presente aqui. Vem pra cá dançar, sorri ao som do tamborzão. Quando a festa é de Jesus, não tem comparação. Louve, adore a noite inteira, vem se divertir, porque o melhor de Deus ainda está por vir. Levante a mão e tira o pé do chão, dance sem parar. Vem, vem, vem com a gente adorar. Levante a mão e tira o pé do chão, dance sem parar. Vem, vem, vem com a gente adorar. Levante a mão e tira o pé do chão, dance sem parar. Vem, vem, vem com a gente adorar. Levante a mão e tira o pé do chão, dance sem parar. Vem, vem, vem com a gente adorar. É, eu quero é dançar, pois na presença do Senhor eu me divido sem parar. Eu quero é sorrir, pois a alegria do Senhor se faz presente aqui. Vem pra cá dançar, sorrir ao som do tamborzão. Quando a festa é de Jesus, não tem comparação. Louve, adore a noite inteira, vem se divertir, porque o melhor de Deus ainda está por vir. Levante a mão, tire o pé do chão, dance sem parar. Vem que vem, que vem com a gente adorar. Levante a mão, tire o pé do chão, dance sem parar. Vem que vem, que vem com a gente adorar. Levante a mão, tire o pé do chão, dance sem parar. Vem que vem, que vem com a gente adorar. Levante a mão e tire o pé do chão, dance sem parar. Vem que vem, que vem com a gente adorar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.